Nosso tema de hoje é Setembro Amarelo. Então vocês devem ter visto, tem um cartaz aqui, lá na entrada também, bem chamativo, em amarelão, escrito bem grande, Toda Vida Importa. Então todos os anos, já desde 2015, foi instituído o Setembro Amarelo. Cada mês do ano, ele é tratado algum tema específico, um tema necessário. E nesse mês de setembro, o Setembro Amarelo se fala sobre o suicídio. Suicídio é um tabu quando se fala sobre isso, e pouco se fala sobre isso, pouco se vê, até nas mídias, tratar-se do tema, porque a própria mídia acredita, não a mídia em si, mas os órgãos, acreditam que não se falando, não se estimula. E o que tem se percebido, e por isso que vem se falando cada vez mais, é que tem aumentado muito o número de casos. A gente fala aqui do nosso estado, muitas vezes, com um certo orgulho, porque somos isso, somos aquilo, né, o gaúcho. E no Brasil é o estado onde mais ocorrem casos de suicídio. Isso é um dado estatístico, mas que deve nos trazer uma reflexão. Por que será que o nosso povo é mais propenso? O que será que nos leva a um ato tão extremo como esse? Então, tenta se tratar um pouco dentro do tema, mas obviamente nós temos que levar isso para dentro de nós. Ali está escrito, toda vida importa, e a valorização da vida é o fato mais importante. Dar a própria vida ou a vida do semelhante a valorização necessária. Nós, como estudantes espíritas, nós sempre falamos de que o maior dom que nós carregamos é a vida, porque ela nos permite todo o resto. Todas as manifestações, as experiências que nós temos durante essa encarnação é através dessa oportunidade que chamamos de vida. Tão complexa, diversa entre um e outro, mas de uma certa forma igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Tem um pequeno trecho aqui do Evangelho que ele fala de uma coisa muito interessante para a gente até iniciar essa conversa. Ele diz assim, numa única frase, cada época, ele fala aqui sobre as bem-aventuranças, né, dos brandos e dos pacíficos, cada época está marcada com o selo da virtude ou do vício. Cada época. E esse texto foi escrito em 1863, lá se vão 160 anos. Cada época está marcada, então, com o selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E a gente observa que a atividade intelectual, nas últimas décadas, ela vem cada vez sendo ampliada. Porém, o vício é a indiferença moral. E não é só a indiferença moral, é o próprio egoísmo, porque nós estamos num planeta cada vez com mais habitantes, mais encarnados, estamos com 8 bilhões, porém estamos, de uma certa forma, distantes uns dos outros. Nos centros maiores, onde existe mais gente, é onde nós somos mais solitários. É uma contradição isso, mas a gente observa. Nós temos aquela ferramentinha ali na palma da nossa mão, que é o nosso celular, e nós temos centenas de contatos, mas muitas vezes nós não temos um para escutar aquilo que nós precisamos. Então, o setembro, ele trata um pouco disso, da necessidade de estarmos próximos, de termos alguém próximo de nós que consiga, pelo menos, nos escutar. Tem um órgão chamado CVV, todo mundo já ouviu falar, Centro de Valorização da Vida. O que eles fazem? Eles escutam. É um canal para aquelas pessoas que estão numa dificuldade, num tormento, poderem desabafar com alguém que as escute e as oriente dentro de um prisma que eles trazem. Apenas isso. E muitos, eles conseguem trazer esse alento. Eu falei que o tema suicídio chega a ser um tabu. e nós precisamos muito falar sobre isso. Nós, como população, não só aqui no Centro Espírita, não só nas mídias, lá dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer isso à tona para que ele não seja uma opção. O Espiritismo, ele é muito claro na questão, quando ele diz assim, a morte não existe. Então não pode ser uma opção se tu não vai conseguir morrer. Parece simples, de uma certa forma é. Porém, nós não podemos subestimar o sofrimento de quem está passando por um problema, de quem está numa situação de depressão ou de perda e não consegue perceber uma alternativa. Às vezes a gente, de lado de fora, a gente diz assim, não, mas faz assim, faz assado, tenta isso, tenta aquilo, vai na casa espírita, toma um passe. Tudo ajuda, mas às vezes o que a pessoa precisa é só de um coração. Então, quando eu digo que nós não podemos subestimar, é porque a gente não sabe a dor que ela está passando e os motivos que podem estar encaminhando ela para um ato tão desesperado como esse. Ao invés de repente, julgar, é estender a mão, é estar perto. É como eu disse, é escutar. É orientar, é fornecer uma informação, um livro, uma visita. Não só o sofrimento alheio, mas o nosso próprio, né? Muitas vezes, e todos nós talvez já tenhamos ouvido sobre isso, a pessoa dizer assim, puxa, eu achava que era uma bobagem. E quando aconteceu comigo, eu vi que a coisa era muito séria. Eu vi que o buraco era muito grande. E eu talvez não tivesse tido força para sair desse buraco se eu não tivesse alguém para me esticar o braço. Normalmente é a família. Porque são as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, como é importante a empatia. Uma coisa tão simples, né? Ser empático é se preocupar com os outros. Com o que o outro está passando, com o outro está sentindo. Como eu disse, não subestimar, dizer, ah, isso é bobagem. Vai para a igreja, vai rezar, vai. Entendo? A gente tem inúmeras exclamações, né? Que acabam sendo vazias, porque são distantes. Tu está mandando a pessoa se virar. Ao passo que tu tem que dizer assim, eu vou contigo. Se a gente percebe alguma coisa, nós temos que estar muito atentos para nos darmos conta disso tudo. Tem uma coisa que é fundamental nisso tudo e que acaba ficando por último na conversa, porque senão fica até quase fácil, né? Mas é o conceito de Deus, porque naquele exemplo que eu dei das pessoas que dizem, pai, eu não sabia que era tão difícil. Vamos dizer assim, quanto mais nós cultivarmos dentro de nós alguns conceitos importantes, é que nem a medicina preventiva, nós estamos nos tratando preventivamente para que essas coisas não aconteçam. Eu ouvi um outro dia, não era um médico, talvez fosse alguém de alguma instituição, falando sobre isso, ele dizia assim, 100% dos casos de suicídio, a pessoa passava por algum tipo de doença mental. E doença mental, que uma vez era os loucos, hoje não é mais. De alguma forma, todos nós temos alguma doença mental em grau leve ou mais alto. Porque o que é isso? Depressão, ansiedade, estresse, são três fatos extremamente comuns na vida de todo mundo. E tem outros, né? As síndromes, os pânicos, os toques, tem uma série de coisas. Ou seja, nós temos alguma dessas coisinhas guardadas e manifestadas de uma forma social, aceita. Mas a gente, se não cuidar, elas começam a tomar conta, elas começam a tomar uma proporção que talvez a gente não perceba e não consiga controlar. E acaba tendo uma vazão desagradável. Então, quando se fala de doença mental, não é uma taxação, mas uma observação. Porque vivemos num mundo agitado, num mundo cheio de situações extremas, em que, invigilantes que todos nós somos, a gente se deixa entrar nessa turbulência. E essa turbulência nos desequilibra totalmente. Então, quando eu falei do conceito de Deus, é importante a gente começar a perceber o que é Deus para mim. Será que eu acredito em quê exatamente? E mais importante, quando eu consigo conceituar o que eu acredito, é: eu vivo aquilo que eu acredito? Porque nós falamos, mas às vezes as nossas práticas são diferentes. Então nós temos que convergir isso e fazer com que essas coisas caminhem juntas, não separadas. Tentar cada vez mais colocar em prática aquilo que realmente eu penso. Imortalidade da alma. Porque sabendo disso e fundamentando isso, a questão do suicídio, ele cada vez menos ele se torna uma opção. Cada vez menos. Porque eu sei que aquilo não resolve o meu problema. Que aquilo ali é uma opção que não se sustenta. O próprio Livro dos Espíritos trata sobre suicídio em algumas páginas, nos falando de vários, não digo motivos, mas vários pensamentos que muitas vezes nos levam a achar que pode ser, que não pode. Então, fica também uma sugestão, né, de leitura. Tem muita informação surgindo todos os dias, mas é importante a gente verbalizar isso, a gente, nos nossos almoços de domingo, conversar sobre isso, porque muitas vezes pode ter alguém muito próximo de nós guardando um problema e que talvez se sinta à vontade para expor para aqueles que estão tão próximos, que é a família.